chota como uma mosca vagabunda. Minha língua alimenta cada gota do seu suor. Mas eu vou me vingar quando conseguir o objetivo. Vou botar tudo pra fora. Talvez o fraco seja um funil, um caldo grosso. Isso me enche de esperança e coragem de vencer. Porque o amor que você bufa pelo ar, eu respiro em cor. Ele quer afogar em mim seu gás preto. Eu contrário com toda força, mas não tem jeito. Lá vem ele, um canto preto. Ele quer afogar em mim um gás preto. Ele quer afogar em mim um gás preto. O demônio jacobino enfia a espada na minha jaca. A beleza do seu olhar me faz chorar. Eu quero te mostrar o que eu tenho entre as pernas. Um vulcão erupção. Ele quer afogar.